metro 04 no solo aos 43, ao livrar à direita, prossiga na Alfa e chame antes da Taxiway Juliette. Copia 360, tá 3171? Copia. Tá 3171, está autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, pela Upper Whisky 50. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, inicialmente cumprindo a subida da EL, após direto para as posições Leda e Bidev. O transponder é o 5520 e o controle em 119.80, contagem. Para Guarulhos, nível 360, decola da 0 com curva direita, na Dael, mas após Dael Leda, após Leda Bidev, upper Whisky 50. 3171, 3171, correto, cotejamento, só confirmando 5520 é o transponder, chame pronto para o push acionamento. Ah, 5520 chamará, 3201 no centro da Golf, próximo cópia com 5. Só um minutinho, cópia até 3201. Tá 3201 no copia? Tá 3201, autorizado para Confins, nível de voo 360, pela APRA Zulu 16. Decola na 10, curva direita, inicialmente na Dael, após direto para as posições Leda e Bridge. Transponder é 5514, controle em 198, cotejo. Autorizado Confins, nível 360, prossegue via rota do plano APRA Zulu 16. Decola na 10, com curva direita, saída da Dael. Após direto Leda e após direto Brito. O transponder 5514 e o controle 199.8, na 3201. Correto, chama para o puxa acionamento 3201. Sim, na 3201. Bom dia, Gol 715, avistado. Cheque o trem, o QNH 10013. Autorizado o pouso na 10, o vento é 340 graus com 2 nós. Gente. Autorizado pouso, trem embaixo checado, Gol 795. Quatro, ingresso Juliette, portão 10. 715, no solo aos 49, ao livrar à direita, prossiga na Alfa e Juliette para o portão 02. Livra, Alfa, Juliette 02. Controle Salvador, bom dia, o Gol 897, transfere. Bom dia, 897, a sua identificação desça para 4 mil pés, ajuste no 03. Acionou a identidade 4 mil pés, 1-0-3, 1-8-9-7. Rio 5973, bom dia, sua identificação, desça para 5 mil pés, ajuste 1-0-3. Para 5 mil, ajustamos 1-0-3, Rio 5973. Doutor Salvador, bom dia, está transformação, A 3597, a sua identificação, desça para 6 mil pés, ajuste 1-0-3. A 3597, 2509. Aqui, 2509, na 3597. Gol 607, autorizado INS. Autorizado INS, plano 607. Salvador, está 3201, pushback, estacionamento, posição 09. Autorizado, chame táxi, o Kenegal no 0 no 3, está 3201. Autorizado, com 1013, está 3201. Bom dia, Sideral, a sua identificação desse mantém a nível 070. Bom dia, Web 5722, copia 320 para Brasília. Web 5722, autorizado para Brasília, nível de voo 320 pela APRA Zulu 17. Decola da cabeceira 10 com curva direita, subida Gole, transição Ofito. O transponder é o 5533 e o controle em 119 decimal 80, cotejo. Confirmando 5533, eu transpondo, eu chamo para o puxa acionamento no portão 3. Táxi da 3201, 143 a bordo, 3 horas e 25 alternando Guarulhos. 143 a bordo, 3 e 25 Guarulhos. Tá livre o táxi via pátio 1, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, Kenegar 1013, troque para 118.6, quando pronto para a decolagem. Sempre autorizado via pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera, torre 18.6, tá 3201. 20, limite curso do localizador, viu? 5973. Gol 9897, desce para 2000 pés, ajuste na 013. E Salvador, bom dia, Gol 9607, LS, avistando, baixou e travou. No 607, bom dia, tá autorizado o pouso na 10, o vento é de 0 10 graus com 4 nós, QNH 10 no 3. 0 no 3, autorizado, pouso na 10, com 607. Duna 897, voa Duna, autorizado ILS, X-ray, pista na zero, repórter estabilizado. Voa de Duna 1897. Olo Salvador, muito bom dia. O tanto 3890 para Copa Recife, 330, informação Golf. Bom dia, o TAN 3890 está autorizado para Recife, nível de voo 330 pela Upper Whisky 58. Após a decolagem da cabeceira 10 para a curva esquerda, subida Puca, transição Caju, transponder é 5536, controle opera em 119.8, contexto. Copiado, Recife aprovado, 330, conforme plano, via Upper Whisky 58, decola da 10, curva esquerda. Saída Puca, Caju, 5536 no transponder, 198 no controle, TAN 3890. O 3890, correto, cotejamento, chama para o curso de acionamento. Chamando, obrigado. Cadê o visual com tráfego na final? TAN 3201, após o gol na curta, ali mantém 10. Após o gol na curta, ali mantém 10, TAN 3201. Solo Salvador, para pushback, no 8, 3171. 3171, autorizado, chama para iniciar táxi. Chama na parede de táxi, 3171. Direita, chame o solo 1219, tenha um bom dia. Na direita 209, agora 607. Para 2.000 pés, ajuste na 093. Para 2.000 pés, 1093, 5973. 35, na frente, desça para 3.000 pés, ajuste na 093. Para sequenciamento, mantenha a proa. Passando a proa para sequenciamento, descendo para 3.000, 3.000. Colagem da 1.0, o vento é variável com 2 nós. Decolagem de 1.0, 3.2, 0.1. 1897. 1897, chame torre 1186. 186 até já. Rio 5973, autorizado ILS, repórter estabilizado. Passarei estabilizado, Rio 5973. Esperar 9970, redução para 2009. 209, esperar 9970, 205 mil. Salvador, bom dia, Gol 1897, transfere. 1897, bom dia, complete a aproximação. O perdão, tá? O vento é variável com dois nós, que negar no 0 no 3, o Gol no 897, cheque o trem, autorizado pouso na 10. Aqui autorizado pouso, ainda não baixou, vai informar, 1897. Tá 35, 97, desça para 2000 pés, ajuste na 013, a sua navegação, voe Duna. Afirmativo, descendo para 2000, voando Duna, tá 35, 97. Positivo, que é a subida prevista? Foco de China. Brasília. Gole, transição, Ocito. 0 na Delta, 3201. Não, 9970, desça para 4000 pés, ajuste na 0 na 3. 4000, 03, liberal, 9970. Salvador, bom dia, 3153, informação, gol. Tem 5197, curva direita para 1970. Direita, 170, tá 3597. 3517, redução para 1809, liberação 1970, devido ao tráfego 12 horas, 3 milhas, um Bravo 722 com 140 de graus. Ativo, direita 170, descendo para 180, está 3570. Liberal 9970, irá ultrapassar o curso localizador, novo limite, aqui é de Mike 1205. Sim, liberado por 1205, liberal 9970. Salvador, 3153. 3153, com a sua identificação via BOMF, desce para o nível de voo 070. Desce ao 70, BOMF 3150. Geral 9970, desce para 2000 pés, ajuste na 0 na 3. 2000 pés, 03, geral 9970. Sim, Rio 060, Gol no 605. Gol no 605, desce para o nível de voo 050. 050, 605. Estabilizado ILS. 435-17 para interceptar o curso localizador, curva esquerda para o 080. Esquerda 080 para interceptar o localizador da polícia. Rio 5973, complete aproximação, torre 1186. Obrigado, bom dia. Sideral 9970 para interceptar o curso localizador, curva direita para o 120. Direita 120, localizador sideral, 9970. Gol 1605, detonação para sequenciamento, curva direita para o 250. Direita para o 250, 605. Signal 73, continua a aproximação, aguardando a pista livre, muito bom dia. 3517, complete à esquerda, autorizado ILS, é que sai pista na 0, repasse estabilizado. Matheus, recebeu manter a proa, autorizado ILS, está presente. Curva esquerda após decolagem, 5545 é o código, 198 é o controle. 1605, desça para 3000 pés, ajuste na 093. 3109-3605. Controle da 3201. 3201, aguarde. É o controle. Ô, colega, só confirmando, a subida é a Puca, Papá, Uniforme, Charlie, Alfa, transição Aracaju, Aru, né? Alfa, Romeu, Uniforme. Afirmativo, a Puca, transição Aracaju, Gol 1645, obrigado. Correto, vamos para a puxa sonora. Camarada. Saulo, muito bom dia, Gol 1897, livrou, sua escuta. 1897, prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette. Gente Alfa, reporta lá, está Juliette para o ingresso do pátio. Gol 1897. Paulo, Passo a fome, 4 horas, Alfredo Galeão, 3171. Taxi via Pátio, Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 186, TAM 3171. Estabilizado, visual, está presente na frente. 3517, complete aproximação, torre 1186. 1206, 1605, para interceptar o curso localizador, esquerda 1950, reporte estabilizado. Ok, esquerda 150 e chama estabilizado o lock, 1605. 3153, desça para 4 mil pés, ajuste na 013. Mantém 3.000, gol na 605. Desce para 2.000 pés, ajuste na 013, gol na 605. 2.000, 013, 605. Olá, Salvador 3890, está no boxe 6, puxa acionamento. 3890, gente, aguarde. Guarda, não. 219, ali, 9. Andrei 201, chame Recife 1251, alterna 13325. Centro Recife 1251, alterna 3325, da 3201, bom dia. Salvador, bom dia. 35316, aciona identificação via MAN, desça para nível de voo 050. AMAN 050. Localizador, geral 9970. Geral 9970, completa aproximação, torre 1186. Bom, na 605, autorizado ILS, Rio Pista na 0, repórter estabilizado. Estabilizado na 1897, táxi autorizado via Alfa Juliette, portal 9. Alfa Juliette, segue para o portal 9, ou 1897. Confirma 3890, após o gol estaria autorizado? Afirmativo, após o gol está autorizado, 3890, pode coordenar com a equipe de sol. Copiado, obrigado. Salvador, 3171, mantenha o ponto, espere e aguarde.